Deus, porque nos deixaste, a ira acende contra nós. Lembra-te da tua congregação, nós somos ovelhas do teu pasto, ó Pai. Levanta-te, Senhor, vem nos salvar. Teu nome é forte, em ti vamos confiar. Nosso Rei eterno opera a salvação em meio à dor. Traz-nos a redenção. Teus inimigos gritam em vão, profanam o santo, quebram a concha. Mas tu és forte, és nossa luz. Dividiste o mar, quebraste a cruz. Levanta-te, Senhor, vem nos salvar. Teu nome é forte, em ti vamos confiar. Nosso Rei eterno opera a salvação. Traz-nos a redenção. Não entregues a alma dos aflitos, não te esqueças da dor que sentem. Aflitos clamam, em ti eles esperam. Levanta-nos, Senhor, e não nos deixes só. Levanta-te, Senhor, vem nos salvar. Teu nome é forte, em ti vamos confiar. Nosso Rei eterno opera a salvação. Traz-nos a redenção. Ó Deus, atenta ao nosso clamor, que o aflito louve o teu amor. Em ti encontramos a paz. Levanta-te, Senhor, e nos faz capaz.